Nosso tema de hoje é o Evangelho vivo. Por que Evangelho vivo, né? Tem muita história, muitos livros que eles têm uma duração por um período, por um momento. Eles trazem um ensinamento específico daquele momento, ou uma história, enfim. E depois parece que cai em desuso. E o Evangelho, ele traz uma história de muitos séculos já. E ele continua valendo. A gente cita inúmeras vezes várias passagens, vários ensinamentos que aqui tem, e que são extremamente úteis e atuais. É interessante a questão da atualidade. Porque, imagina 2000 anos atrás, a gente só conhece pelo que foi demonstrado em filmes, histórias faladas, de como é que era a vida. Então é muito diferente do que é hoje. Mas mesmo assim, a mensagem ela continua válida, necessária. Por isso que é vivo, né? Porque ainda está pulsando. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele, diferente da Bíblia, que a Bíblia separou através da história contada pelos evangelistas, pelos João, Lucas, Mateus. E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele agrega as passagens, vamos dizer assim, por assuntos. Então ele pega visões desses evangelistas e coloca dentro do mesmo capítulo. E vários deles, ele até tem uma ordem, vários nos trazem uma visão bem interessante. O primeiro deles já começa nos falando das palavras de Jesus, dizendo que ele não veio modificar a lei, ele veio para cumprir a lei. O que é a lei? A lei divina é essa mesma lei que até hoje nós estamos enquadrados nela. E quando se fala a lei, parece uma coisa dura. A lei é realmente dura no sentido de que ela é inflexível. Ela não muda. Ou seja, ela é a mesma desde aquele tempo, é a mesma para todos nós. Aquele que hoje, aos nossos olhos, está tendo uma vida boa, ele está inserido na mesma lei que nós. Por isso que eu disse aos nossos olhos. Porque muitas vezes nós olhamos um momento, apenas um retrato de uma vida, e achamos que aquela vida é boa. A gente não conhece o que ocorreu para chegar naquele ponto. A gente não conhece nem a existência atual para tentar dar uma opinião. A gente vê um momento. E a gente olha sempre na comparação, o outro e eu. Normalmente a gente olha o outro que está melhor. E aí diz, pá, mas por quê? Então a gente vai estudando, vai compreendendo que a lei é a mesma. E através daquilo que a gente vai fazendo, a gente vai abrindo determinadas portas, ou vai abrindo caminhos, estradas. E cada uma dessas estradas tem algumas situações próprias. Mas ele vai adiante. Ele fala da pluralidade das existências, que através de idas e vindas, nós vamos nos aprimorando. E a gente tem até dificuldade para entender isso, como aprimorando, se a gente só vê coisa ruim. Mas é que a gente não consegue ver as coisas boas. E está cheio de coisa boa acontecendo ao nosso redor. Tem um monte de gente boa, plantando coisa boa, sementinhas boas e que vão florescendo. Assim como hoje elas estão florescendo. Quantos irmãos nossos, maiores do que nós, foram faróis na nossa vida, pessoas que nós nem conhecemos, mas que trouxeram tanta luz que ilumina todos nós. Jesus é o maior exemplo disso. Quando se fala do Evangelho, é Ele que aparece, que aquela luz grande ainda ilumina todos nós. E num capítulo Ele até diz, se nós desejamos parar de sofrer, desejamos alívio, dos nossos problemas, o caminho é Ele, é seguir a rota dEle. Mas é difícil porque a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente ainda gosta. Na verdade, a gente tem que deixar de ser quem a gente é, ou quem a gente manifesta, porque a gente é muito mais interno do que está aparecendo. Essa é uma demonstração de vontades, desejos, mas nós temos que ressignificar isso para que aquela luz que está ali dentro, ela consiga também ter força de projeção e mudar a vida. Ele nos fala das bem-aventuranças, tem uns 4 capítulos sobre bem-aventuranças, o famoso Sermão das Montanhas, e que é mais do que bonito, é importante, porque também ali é um roteiro seguro do que a gente deve fazer. E explica as coisas que acontecem na nossa vida, por que estão acontecendo e como devem ser vistas. Quando ele fala, bem-aventurados os que sofrem. E a gente, quando ouve falar de sofrimento, a gente quer um remédio ou distância. A gente não quer saber de sofrer. Mas o sofrimento é uma forma de depuração, de limpeza, de purificação, de evolução, quando bem entendido, bem aceito, bem vivido, quando compreendido o porquê que aquilo está acontecendo. Nos fala da paciência, do perdão, como necessidades, não como virtudes teológicas que a gente vê escrito, mas como necessidade de agregação dentro de nós. E fala de outras coisas, não só isso, de aceitação, de compreensão, de tudo que nós precisamos fazer, de sermos pacíficos. Ele chega ao ponto de nos dizer que nós temos que amar os nossos inimigos. Se a gente não consegue nem amar os amigos, mas ele dá o caminho, ele diz o que deve ser feito para isso. E diz mais, diz por que que deve ser feito isso. Por que isso? Qual é o sentido desse tipo de atitude? Fazer o bem a quem eu entendo que me faz o mal? Mas tem um porquê, né? A gente que vem repetidamente falando sobre isso, ou escutando sobre isso, a gente já sabe que isso é importante e que precisa ser feito. Mas até tornar isso uma prática leva tempo, né? Tem que entender primeiro para depois transformar isso em ação. Uma palavra comumente repetida no Evangelho, caridade, fala muito de caridade, para a gente poder entender mais uma vez, assim como esse amar o próximo, amar o inimigo, que é um processo de dentro para fora. Um processo focado no outro. A prática da caridade, a prática do respeito. Então são todos valores que nos faltam hoje. E de uma certa forma a gente vê que está faltando muito, porque muitas coisas estão sendo demonstradas de uma forma bastante repetida, é o que se vê, né? A falta disso, a falta daquilo, e o tal do bem, ele não aparece porque ele trabalha silenciosamente, mas ele existe. E todos nós temos essa balança interna de bem e de mal, e a gente só precisa fazer com que ela penda mais, ela seja mais pesada do lado positivo, e isso só acontece através das ações, colocando mais peso no lado positivo da balança. Independente se a pessoa merece ou não, não nos cabe nenhum tipo de julgamento. Nos cabe é tentar executar, fazer com que esse evangelho ele seja realmente vivo, mas vivo dentro de mim, Não adianta eu ler todo dia, saber de cor as passagens, se eu não aplicar aqui dentro. Aí ele é morto. Ele fica só aqui e não desce. Ele tem que vir aqui, ó. Então, nós temos uma grande oportunidade durante a nossa existência. E durante essa existência especificamente, a gente tem muitos canais que nos trazem muito tipo de informação, alguns repetidos, do que nós precisamos focar. Nos explicam o porquê de algumas situações que nós estamos passando e de como nós temos que reagir a isso. A palavra caridade repetida só não é mais repetida que a palavra amor, que é uma necessidade de exteriorização, de crescimento, fazer com que o amor ele cresça dentro de nós ao ponto de ser uma usina geradora de força. Força positiva, como um feixe de luz, de energia, que seja intenso. Isso nos faz um bem enorme a tudo que está ao nosso redor. O maior exemplo disso é o próprio Jesus. Se nós olharmos as passagens dele, o que os apóstolos contavam de como as pessoas reagiam próximas dele, as curas que aconteciam era através dessa aura de luz que ele produzia. Elas buscavam nele e encontravam. E ele disse que nós podemos fazer a mesma coisa. Basta que nós alimentemos esse espírito eterno e coloquemos para fora essa potencialidade divina que todos carregamos. Nós carregamos Deus dentro de nós. A gente só tem que exteriorizar ele da forma correta. Fazer com que ele, não só o Evangelho seja vivo, mas o próprio Deus seja vivo. Que em cada manifestação a gente lembre: eu estou manifestando Deus. Eu estou usando todos os atributos que ele colocou à minha disposição para manifestá-lo. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande em tudo aquilo que eu faço. Mas qualquer coisa, a vida, através do dia seguinte, ela nos dá uma nova chance para a gente repetir essa tarefa até aprender direitinho.